Quando você trafica ou assalta, o dinheiro é fácil e a adrenalina é da hora. E a banca dos parceiros é mil grau. Mas quando tu vai preso, o dinheiro vira lágrima e a adrenalina vira saudade. E os parceiros viram as costas.